EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição da Electronic Arts, edição para esta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai trazer até ao estimado auditório composições interpretadas pelo sintetizista, vou chamar assim, Wendy Carlos, álbuns de 1968 e 1972. É por aqui que vamos começar, por uma composição chamada Wind da Alegria, que é tocada então pelo misturador e sintetizista Wendy Carlos. Para ouvir também nesta edição uma outra música chamada Title Music from Clockwork Orange, aliás, Clockwork Orange, que dá nome, é o nome do álbum, aliás, de 1972, de Wendy Carlos. São as primeiras duas desta edição, que vai ter ainda tempo para gravações experimentais ou montagens experimentais dos anos 20. Thank you. Volto ouvintes, depois destas melodias que aqui tivemos a oportunidade de escutar, agora vamos até aos anos 30 e até aos anos 20. Vamos começar pelo ano de 1921. Luigi, que nos traz aqui uma composição muito interessante, muito simples, é um facto, mas muito simples. Luigi e Antonio Rossolo, de 1921, vão trazer-nos Corale. É uma gravação rara, um registro raro, mas que aqui vai então ser abordado na nossa edição. Posso também dizer-lhe que vamos ter depois uma composição um pouco mais alargada, já de 11 minutos, uma gravação bastante longa para a altura, Chama-se Weekend e é de Walter Ruthman. Esta gravação é de 1930. Como vão poder reparar, na de 1921 era tudo muito experimental, tudo muito arcaico, não há, portanto, uma grande evolução em termos de sons. Então não é que pudesse, porque era tudo mono e, para além de mais, ainda havia muito trabalho com cilindros, mesmo com os discos não era fácil. E por fim vamos ficar então com essa gravação do Walter Ruthman, já um pouco mais elaborada, e que espero também que seja do seu inteiro agrado. Vamos ouvir e daqui a pouco volto para as despedidas. Para já, vamos à composição eletrónica, desta vez com Luigi e Antonio Rossolo e Corale, de 1921. Bitte Döner 42 40. Erlkönig. Ich verbitte mir das! Bitte. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Fräulein, Sie haben mich ja falsch verbunden. Döner 42, 4... 4 mal 4 ist... Vierter Stock, Spielwaren, Schuhwarenladen, Lebensmittelabteilung. Bitte, erlauben Sie mir doch... Und erlauben wir uns? Erlauben Sie mal! Wie ebenso dringend wie höflich... Hallo, Fräulein. Mein Sohn... Aber Fräulein. Mein Sohn. Es ist. Zum Rasen werden. Kollege kommt gleich. Na Gott sei Dank. Hallo. Mein Vater. Hallo. Warten. Achtung. Thank you. kein Grammophon, das ist ein Grammophon. Warum brauchen wir Grammophon? Hände hinterher! Los, los! Vielleicht für dich. Mal. Mal. Mal. Mal. Also bitte. E é desta forma, ouvintes, que seguimos nesta edição do nosso Electronic Arts. Então, o que acharam desta composição do Ruthman? É realmente uma composição muito interessante, mas o que eu acho mais interessante foi o trabalho que John Cage fez nas décadas de 60 e 70. John Cage, que sim, era um grande senhor na parte da composição, na parte eletrónica, e digamos que o próprio John Cage tinha realmente toda essa componente. Ele teve realmente muita... Como é que eu posso dizer... Foi interessante ver todo aquele trabalho que ele desenvolve, já aqui já em estéreo. Mesmo assim, não era como agora. Agora é muito mais fácil fazer o trabalho que John Cage fez há 50 anos atrás, ou se preferirem, há 49. Esta composição, Rosert Mix, é de 1965. Vamos conferi-la e é com ela que fechamos as portas de mais um Electronic Arts aqui no canal 1 da Antena Web. Eu, Carlos Bonaparte, volto a encontrar-me consigo na próxima quinta-feira, dia 6 de março, para lhe fazer companhia, esperando que tenha então a continuação para já de uma boa noite. Já de seguida, às 10, Vander Rosola atrás de mais uma edição de Salada Musical. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa noite e até à próxima quinta-feira. I'm gonna go get some more. Sehnet. alle kriegen. This be error, not the time's fool. This be error. EA and Dinnerware.